vezes a gente acorda com vontade de cantar. Às vezes a gente acorda com vontade de chorar. Às vezes temos vontade de ir por aí a gritar. Outras vezes que vontade de estar a um canto a sonhar. Às vezes fazem-nos coisas que nos deixam magoados, ou zangados ou contentes, alegres ou indiferentes, aborrecidos, furiosos, sorridentes ou chorosos, eu sei lá. Tudo depende do que cá dentro a gente sente. Por exemplo, que suspiro tão profundo. Oh Tita, o que te aconteceu? O Inácio desapareceu. O Inácio? Um amigo meu, há 3 dias combinámos um passeio e até hoje ainda não veio. Então, e nunca mais o viste? Por isso a Tita está triste. Uma casca de banana parece minha voz da Ana. São papéis, caricas, latas e mais cascas de batatas. E a gente a tropeçar num monte de lixarada. E é por isso que a Ana está zangada. Olha, o Popa está sozinho, ainda não saiu do ninho. Sonhei que estava doente e o meu ninho era diferente. Muito frio, muito escuro e com colchão muito duro. Já passou, estás acordado e nós estamos a teu lado. Mas por causa disto tudo o Popa está assustado. Mas eu sei que o Inácio vai voltar. O lixo já se limpou, o sonho já acabou. E todos vamos cantar uma cantiga diferente, aquela que a gente canta quando a gente está contente. Só nasceu como está lindo o céu. Cá vou eu, vem tu daí também aprender como se vai até à rua Sésamo. Até à rua Sésamo. Vamos outra vez, vamos outra vez. O sol nasceu, como está lindo o céu. Até à rua Sésamo, até à rua Sésamo. Vamos, mais uma vez, mais uma vez. Só nasceu como está lindo.